mil razões pra ser desse jeito puro veneno. Estilo pesado, prosera afiado, perfil de suspeito pelo amor. Quem quis duvidar que estou de volta com ódio nas cordas vocálicas, demorou. Sim senhor, na mão o punhal, veja só. O gladiador que corre semente sem dó. Só pelo certo, né? Só com quem é. Só com os primeiros, visto verdadeiros guerreiros de fé. Ser o último da fila não é pra mim. O sistema é traiçoeiro e me ensinou assim. Que humildade demais e simplicidade nem sempre são as chaves que abrem a porta da felicidade. Mil razões, temente ao rei do universo, aquele que possui a abertura do céu e do inferno. Meu, quantos vi de joelho implorar, com a lágrima no olhar, pra polícia não atirar em vão. Na selva louca onde inimigo tem rabo e chifre, que te oferece suíte com piscina e alfaville. Sociedade com a cúpula do Denarque, com o juiz que abre as grades, alvará pra liberdade. Entrou de um jaguar, o Civic pro filho, uma BM pra mulher, prata conversível, ouro, status em poder em frações de segundo, contas na Suíça, mansões em Acapulco. Ouviu de mil, quem viu, sabe que eu tenho milhões de motivos pessoais, reais, razões. Sim, olha ao seu redor e perceba quantos de nós são capa da revista Veja. Isto é, da super interessante, de terno e diamante, com negócios em Miami. Me diz, quem é o refém nessa terra de cifrões? Mil razões. Perdoe, mas hoje eu vim pra cantar. Do jeito que o mundão queria que eu fosse, submisso, covarde, Judas doce. Não, poder paralelo me mostrou que é olho por olho e dente por dente, morou. De portátil M4, soldado do morro. Pelo tráfico, a paz é só um sonho pros moleque que cansaram de se humilhar no pão de açúcar. Tia, me dá um trocado, tia, me ajuda. É triste, lamentável narrar pra você. A faca na garganta, os tiros de PT no crânio da filha do empresário que hoje chora. Do que adiantou Corolla, cobertura na orla. É foda, né? E eu vejo na TV a luta infinita pra acabar com o PCC. Mil razões pra rir ou pra chorar, o sistema fede. Não mando beira-mar pra cá, os governos pedem. Louco, louco, pelo ódio, outra morte. Ou talvez outro casal, Richtof, outro. De Gênesis ao fim, Apocalipse, a trilha do inferno, narrada em versos, o crime. O que cê acha que cê pensou que ia ser? Brincar no Hopi Hari, a carceragem do TP. Depois, destraçalhar, confuso, belgo, carro forte. Sem dó, quatro mortes, na busca dos malotes. Parceiro, qual o sonho de consumo da favela? Ter um ômega, um Vectra, uma casa, Ilha Bela. Então, diferente dos herdeiros da família Scarpa, dos burguês de limousine no Maxi Sud Plaza. Me diz, quem é o refém nessa terra de cifrões? Mil razões. Mil razões. Me perdoe, mas hoje eu vim pra cantar. O sangue derramado, o tiro de HK. Infelizmente é assim. Me perdoe, mas hoje eu vim pra cantar. Razões.